vejo nada, o que eu vejo não me agrada. Não ouço nada, o que eu ouço não diz nada. Perdi a conta das pérolas e porcos que eu cruzei pela estrada. Estou ligado, acaba tudo que acaba de acontecer. Propaganda é a arma do negócio. No nosso peito bate um alvo muito fácil. Miralense é a linguagem de consumo. Latas e litros de pasta eleguiada. Estou ligado, acaba tudo que eles têm pra oferecer. O céu é só uma promessa. Eu tenho pressa, vamos nessa direção. Atrás do sol que nos aqueça. Minha cabeça não aguenta mais. O céu é só uma promessa. Eu tenho pressa, vamos nessa direção. Atrás do sol que nos aqueça. Te encontrei na contramão, na hora exata, na encruzilhada, na highway da superinformação. Estamos tão ligados, já não temos o que temer. O céu é só uma promessa e eu tenho pressa. Vamos nessa direção, atrás do sol que nos aqueça. Minha cabeça não aguenta mais. O céu é só uma promessa. Eu tenho pressa, vamos nessa direção. Atrás do sol que nos a...